Senhor, que feridas são essas em tuas mãos? Senhor, me diz quem perfurou esse teu coração. Senhor, quem furou os teus pés com esses cravos mesquinhos? Senhor, quem te pôs na cabeça essa coroa de espinhos? Olhando pra mim, o Senhor, nos seus olhos pude contemplar um olhar cheio de amor, como um sol a brilhar. Me disse, filho, eu fui ferido nos meus pés, no meu peito e nas mãos, por amar o mundo inteiro de todo o coração. Será que o mundo merece tanto amor assim? Pois eu não aguentaria alguém assim amar. O Senhor disse: essas feridas são por causa de ti. Envergonhado, abaixei o meu rosto e me pus a chorar. Olhando pra mim, o Senhor, nos seus olhos pude contemplar um olhar cheio de amor, como um sol a brilhar. Me disse, filho, eu fui ferido nos meus pés, no meu peito e nas mãos, por amar o mundo inteiro de todo o coração. O Senhor pegou em minhas mãos e me disse, filho, olha pra mim. Todo o sangue do meu coração por ti derramei, sim. E as dores que eu senti na cruz, por você eu quis suportar. Então disse, Jesus, ó Jesus, não posso te pagar. Olhando pra mim, o Senhor, nos seus olhos pude contemplar um olhar cheio de amor, como um sol a brilhar. Me disse, filho, eu fui ferido nos meus pés, no meu peito e nas mãos, por amar o mundo inteiro de todo o coração. Por amar o mundo inteiro de todo o coração. Coração.